Panorama 3370, are you ready to copy? Ready to copy, go ahead. Clear to Milan, flight level 330. 330 via conform plan route. Puka departure, Aracaju transition. After departure, left turn. Squawk code 5145. 5145. Salvador departure control 119.35. Destination Lima India Mike Charlie via takeoff runway 10 Puka, then Ara casual departure level 330 on the departure left turn on the fork 5145 and departure frequency is 119.35. Correct report for pushback and startup Blue Panorama 3370. I'll be back within 5 minutes. Controle Salvador, gol 1643, informa que tem condições de retornar na proa de pelo. Gente. Boa noite, é o gol no 606, Charlie, 20 para 100. 606, a identificação, desça para 2000 pés, chegada à mar e ajuste no 06. Identificou, descendo 2000 na chegada à mar, gol 606. Gol 643, autorizado ILS, reporte localizador. Autorizado ILS, reportará no localizador o gol no 643. Autoriza Prodiduna para o 1606. Autorizado. Voando Duna, 1606, 202.000. Salvador, boa noite. Voo 805, deixa a Charlie. 805, a sua identificação desça para 2 mil pés. Ajuste no 0 no 6. 1 no 0 1 no 6, descendo para 2 mil pés. Voo 1805. Voo 1643, chame torre 186. 186, voo 1643. 2 Salvador, voo 1643. Confirme. Voo 1643. Voo 1643, reporte avistando a pista. Portanal, voo 1643. Torre, voo 1643, visual. 1643, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-9-0 graus, 1-8-9, atento à pista escorregadia e molhada. Pouso autorizado, 1-0, voo 1643. Panama 3370. Go ahead. Standby, still got it. Confirm, sir. This is good. Thank you. Solo 27, libere próxima direita, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão meia dúzia. Vai dar próxima Alfa Juliette, parte meia dúzia, bolo, me passa. Panama 3370, we are clear to start, you can pass clearance and push back. Clear to push back and start up, report ready for taxi. Thank you very much, clear to push and start, push back for taxi. Panama 3370. Maceió, I will go 1388, boa noite. Ok, obrigado. Ainda em contato com o centro, chamará mais próximo. O controle e o gol no 606 está a uma milha de duna, está autorizado o procedimento? Autorizado, forma estabilizada. Forma Aral no 606. Gol 805, número 2, na aproximação, autorizado LS, reporte localizador. está autorizado como número 2, gol no 805, RGS 805. Estabilizado o gol no 606, duas milhas no externo. Chame a torre 186. 186, bom dia, boa noite. Boa noite, é o gol 1606, está uma milha no externo, baixado e travado. 1606, boa noite. Continue aproximação no zero, teto em torno de 900 pés. O vento através de direita, vento sul com 20 nós. Pista molhada e estava escorregadia, ok? Num período chuvoso. Sem chuva no momento. E fica atento à turbulência na curta final da 1-0. Turbulência moderada. Ciente, o gol no 606. Qual o gol no 606? 606 livre, pouso no zero, vento sul através de direita com 18 nós. Gente, o 606. Gol no 805, estabilizado a 2 milhas do externo. .805, torre 186. Boa. Referência para o controle solo. Continue seu táxi, mantenha a posição antes da Juliette, gol no 606. Paciente, mantenha seu escudo, mantenha sua Juliette, 606. Já pegou chuva na curta final, não foi? Afirmativo. Só pensei que ela ia dar uma trégua, mas já voltou novamente. Obrigado. Obrigado. Estou jogando no 805, no externo, abaixado, travado, estabilizado. No 805, continue na aproximação no zero. O vento sul com 16 nós, chuva leve no momento. E fica atento à turbulência na curta final. E pista escorregadia também, gol no 805. Sente, gol no 805, grato pelas informações. 1606 pegou moderada aí na curta final, é turbulência. Turbulência moderada na curta, não é isso? Afirmo. Ok, o 805 copiou, né? Obrigado aí. Ok. O número 06 vai transferir o solo agora, 1219. 219, obrigado. Meia. 606, táxi, Alfa Repórter, antes da Juliette. Alfa Repórter, antes da Juliette, no 606. Chamado 3370, está aqui. O panorama 3370, clear taxi via Juliet and Alpha. At on holding point, contact tower 118.6. Exactly, Juliet and Alpha, and the holding point is on runway 10, we contact tower 118.6 from 3370, thank you very much. Gol 805, visual. Livre pouso, pista no zero, vento sul com 16 nós, permanece chuva leve. Livre pouso, gol 805. Gol no 606, tá próximo da Juliette. No 606, mantém a posição. Vai manter o no 606. Gol no 805, seu solo aos 39, libera a direita, solo é 1219. A direita 219, gol no 805. Gol no 805, livrou na Alfa. 805, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 805. Controle Salvador, boa noite, o Azul 4062. Perdemos o contato com o Centro Recife, estamos mantendo o nível 150, passamos Judas, 5 da informação ECO. 4062, desça para 2000 pés, ajuste no 096. 1016, descendo para 2000 pés, Azul 4062. O 606, ingresso Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, no 606. O 1805, ingresso Juliette, portão 03. Juliette 03 pro 805. Passport. Azura, good evening, Bukurama 3370 with you. Good evening, clear line up and take off. Runway 10, wind is 200 degrees. We run for north to Blue Panorama 3370. Clear line up and wait 10 seconds, correct? Clear line up and take off. Runway 10, Blue Panorama 3370. Clear line up and take off runway 10, Panorama 3370. Panorama 3370 Bonnet 45, so do departure with frequency 119.35, bye bye. 1935, bye bye, from 3370. Perfect, cool, grata. Good evening, Bukurama 3370 with you.